sabe que dia é hoje? Um dois. MF. Guiado por Jesus. 2-0-0-0-0-0-0. A voz do bem excluído tá no ar. Superação, força, luz, união, orgulho. Os representados escolherão seus representantes. Chapa preta. A todos os afrodescendentes do Brasil. Viva o povo das favelas. Viva. Viva todos os povos do mundo. Viva. Viva a afrodescendência. Viva. Zumbi vive. Produto do gueto. CDD, MVB, aquele que você viu. Hey, não sou o movimento negro, sou o preto e movimento todos os lamentos. Fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir. Da militância sou refém. Quem conhece vem, sabe que não tem vitória sem suor. Se liga só, tem que ser duas vezes melhor. Ou vai ficar acuado sem voz. Sabe que o martelo tem mais peso pra nós. Que a gente todo dia anda na mira do algoz. Por amor da melanina, coloque minha rima. Peças que der da volta por cima. O passado ensina e contamina aqueles que sonham com uma vida em liberdade. De verdade, capacidade pra bater de frente e modificar o que foi predestinado pra gente dignificar. O que foi conquistado, mudar de estado, sair de baixo, sem esculacho. Não me encaixo nos padrões que visam meus irmãos como os vilões. Na condição de culpado, ovelha branca da nação que renegou a plenitude. Tenho o poder de mudar, rapá. Então passe para o lado de cá, vem cá. Outra corrente é que nos une, a covardia que nos pune. A derrota se esconde no irmão que não se assume. Chora quando é pra sorrir, ri na hora de chorar. Levanta quando é pra dormir, dorme na hora de acordar. Desperta, sentindo a atmosfera que libera dos porões e te liberta. Muita força pra encarar qualquer bagulho. Resistência sempre foi a nossa marca, meu orgulho. É bom ouvir o barulho que ensina como um caminho. Eles estão sempre na minha. Não vou pela cabeça de ninguém. Pode ver que tem Aguibá dominará em português, favelês ou em Urubá. Axé, pra quem vai buscar de uma cué e deixar de ser um qualquer, viu como é. Preto por convicção, não acha bom submissão, não. Na reno monze não embranquece na missão. Tem que ser sangue bom com atitude. Saber que a caminhada é diferente pra quem vem da negritude. Que um dia isso mude, por enquanto vou rezar pro santo e que nós nos ajude.